Avião aprovado nível 340, decolada pista 10, perfil de saída da EL, Leda, Bride, após rota conforme o plano. Transponder 5012, controle 120, decimal 80. 340, decolando da 10, da EL, Leda, Bride, 5012, 108, controle objetivo 7. 5717, rota conforme o plano de voo, Cotege. Rota conforme ao plano de voo, 5717. Web 5717, correto, chame pronto. Posição 10, 5717. Solo, informo, nós estamos próximos a ingressar na Alfa. Gente, autorizado ingresso na Alfa, Mike Yankee Golf, reporte na Golf, iniciando o teste. Positivo, informo aqui. Web 6749, livre acionar, chame para o táxi. Camara pronto para o táxi 6749. dia, Webjet 5898, ciente da Eco. Web 5898, informações do Foxtrot, copia. Pronto. Web 5898, confins aprovado, nível 340, decola pista 10, perfil de saída da EL, Leda, direto, bridge, peso 1 no 6. Transponder 50 no 3, controle 120, decimal 80. 0 para confins. Decola do 10, direita da EL, Leda, bridge, apeso 1 no 6, transponder 50 no 3, controle 1208, tá no 5, pronto para puxa e acionamento, Webjet 5898. Web 5898, cotejamento correto, livre acionar portão 05, chame para o táxi. Livre acionar, chama táxi, 5898. Gol 1161, chama Recife 251-3325. Recife 251, alterna 13325, gol 1161. Oi. Patrônio, por gentileza, estamos a 33 milhas de coral, acendendo ainda para o 100. Gostaria de voar direto a Arubi, a ideal norte, a 240, teria como coordenar com o exercício? Aguarde, iremos coordenar com o Ilhéus. Para o táxi da Jet 6749, a bordo, autonomia de 4 horas de Jet, autonomia com 6749, checa equipamento, confirme o POB. 1031. Ciente, copiado 1031, Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste 1-0 no 8, web 6749. Reportará no ponto de espera. Confirma para o ideal para a posição solicitada. É a 240. Gente, autorizado pelo controle Léo direto Arubi. Ah, graças, querida. Então agora está presente, 240. Aí do Belo, graças. Objet 6749, ponto de espera da 1-0, pronto. Web 6749, a linha decola 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-3-9. A linha decola, Objet 6749. 5898 para o táxi, com meu BD 131, autonomia 310, alterna Galeão. Charlie 5898, parte 1, Índia, ponto espera, chame pronto, ajuste 1018. 7, ponto espera, chama pronto, pela Índia, 5898. 749, decolou 06, chame controle 120, decimal 80, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. Salvador, é o Mike Yankee Golf, nós estamos já posicionados para giro dos motores. E 6749. 10 minutos. Ok, gente. Obrigado. Dael, pode apurar a lida da frente? Autorizado, Dael. Copiou, Web 6749. Prossiga. Copiou, informação do controle? 6749. 0 graus, 1039. A linha aí decola, 5898. O senhor copiou a informação do controle ao solicitar da brasileira? Afirmativo. Gente. Para o táxi de objeto 5717143, 3 horas e 45 com fins. Gente, táxi via Pátio 1, no Índia, ponto espera, chamei pronto, ajuste 1018, Web 5717. Pátio 1, no Índia, ponto espera, Web 5717108. Iniciando 5898. Tente 5898. Base 6749. Prossiga. Confirme a próxima, mantém? Tá batendo por ali mesmo. Gente, o senhor não copiou a informação do controle que tinha sido atualizado da EL? Autorizado Linda para o 6749. Negativo, foi autorizado da EL. Decolou 10, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 208, grato. Controle, bom dia, web 5898, decola na Dael, passa 1500. Web 5898, contato radar 340, saída da Dael. Ponte Pernambuco 0757-17. Web 5717, ali mantém 10. Ali mantém 10-5717. Papatango Mike Eco Delta. Agora está 5 meia milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantém o nível 1900 e chame controle Ilhéus 1201. Bom dia, bom voo. De 5717, livre decolagem 10, vento no 40 graus, 1129. Livre decolagem 5717. Web 5898, autoriza a Brígida presente? Mantenha a saída, Web 5898, agora de coordenação direta com a gente. Sente. Web 5898. 717, ele é pro Luz 14, chamei o controle 120, decimal 80, bom voo. 08, 717. Manda bom dia, 5717. Um objeto 5717, contato radar 340, perfil da EL. 340 da EL, 5717. Localizaria da EL para o 5717. Não tem perfil web 5717 e vai seguir tráfego da companhia também, efetuando a mesma saída, mesmo nível. Tem 5717. Rio 5973, assina a identificação, chegada a Mari, desça até o 050, Ronda Itap, da presente. 050, Itap, da presente, 5973. Web 6749, Recife, 251-3325. 4, informação do Foxtrot, bom dia. Voo no 804, acena a identificação, autorizado chegada bom, que desce até o 060. Identificou 060, na bom, voo no 804. O Rio 5973 desce para 3.000 pés, ajuste 1.018 litros da restrição de altitude em TAP. Estimativo 3.000 pés, 1.018, Rio 5973, devido às restrições. R5898, chama Recife 251-3325. 251-3325, grato. R804, desça para 4.000 pés, ajuste 1.018. 4.000, ajuste 1.018, gol no 804. Salvador, com licença, informo o término do giro de motores do Mike Yang Golf e solicito também autorização até o pátio 3. Presidente, autorizado o regresso via Alfa até o pátio 3, Mike Yang Golf. Ok, pátio 3, posição 5, obrigado. 5717, chama Recife, 1251-3325. Gente. Rio 5973-2000 pés, ajuste na 018, está livre LS, reporta estabilizado. 2000-018, informarei estabilizado IR, Rio 5973. Salvador, muito bom dia. É o TAN 3597 com a Fox para a descida. TAN 3597, identifica a chegada a Golf, desce até o 050. 050, grato, qual o nosso número na sequência? 3. Número 3, grato.